Moreno, Tailandense Produções. Se você soubesse o tanto que eu gosto de você, não faria isso comigo, não me deixava sofrer. Voltava pra mim. Seu retrato na parede, mil motivos pra chorar. A saudade dói no peito, dor que vem pra machucar. Preciso de você aqui. Saudade que ficou quando você me disse adeus e foi embora. Deixou meu coração sem direção, tão vazio assim. Verdade que ficou nessa paixão. Há tantas coisas pra se conversar, mas eu sei que logo você vai voltar. Se é pra chorar por ela, eu vou chorar. Vou mandar embora a solidão. Se for preciso, eu vou até o céu, mas quero ela de volta no meu coração. Se é pra chorar por ela, eu vou chorar. Vou mandar embora a solidão. Se for preciso, eu vou até o céu, mas quero ela de volta no meu coração. Fabiano, Tailandense Produções. Se você soubesse o tanto que eu gosto de você, não faria isso comigo, não me deixava sofrer. Voltava pra mim. Seu retrato na parede, mil motivos pra chorar. A saudade dói no peito, dor que vem pra machucar. Preciso de você aqui. Saudade que ficou quando você me disse adeus e foi embora. Deixou meu coração sem direção, tão vazio assim. Detalhe que ficou nessa paixão. Há tantas coisas pra se conversar, mas eu sei